estação do Bugio. Esta é uma emissão da Rádio Estação do Bugio, que procura abrir espaço para aquilo que normalmente passa despercebido: as microalgas, os micro-organismos e todas as espécies invisíveis que habitam a água e sustentam este ecossistema entre o Tejo e o Atlântico. Eu sou a Diana Policarpo. E eu sou o Bernardo Gueiras. Hoje temos connosco o Francisco Nascimento, investigador no ITKB Nova em Oeiras e IBET e investigador responsável do projeto Ficomicrobioma. O Francisco é especializado em biotecnologia e estuda as microalgas e o seu microbioma associado e estas complexas interações entre micro-organismos marinhos e algas fotossintéticas. O seu trabalho visa compreender como estas interações podem aumentar a produtividade das microalgas e gerar compostos bioativos com potencial biotecnológico. A sua investigação também observa estas comunidades invisíveis, isolando bactérias promotoras de crescimento, e estuda a forma como as microalgas e os micro-organismos coexistem nos ecossistemas marinhos e estuarinhos. Francisco, é um prazer ter-te connosco hoje, obrigada. Podes falar-nos um pouco sobre o projeto Ficomicrobioma e quais são os seus objetivos principais, especialmente aplicados à água do Tejo e na zona do Bugio? Desde já, obrigado também. É um prazer estar aqui convosco a fazer esta entrevista. O projeto Ficomicrobioma surgiu exatamente com esta necessidade de se estudar os impactos das bactérias e outros micro-organismos que estão associados às microalgas para potenciar o seu crescimento e a sua produtividade a nível industrial. Na verdade, não se sabe muito sobre estes micro-organismos. Nós sabemos que as microalgas são seres fotossintéticos capazes de produzir muitos compostos bioativos de interesse e são, hoje em dia, já produzidas a nível industrial, inclusive aqui em Portugal. Mas existe muito pouco conhecimento sobre o papel de outros micro-organismos que vivem associados com estas microalgas em potenciar o seu crescimento. No entanto, já existem algumas evidências de que estes micro-organismos, se nós os selecionarmos e escolhermos, alguns deles têm essa capacidade de promover o crescimento da alga e induzir a produção de compostos de interesse. Em relação ao Tejo, o Tejo foi um dos locais escolhidos para nós fazermos a recolha das águas, porque nós tínhamos as nossas microalgas de interesse, duas algas que são bastante produzidas a nível mundial e até nacional para a produção de compostos, mas precisávamos de ter uma base microbiológica mais natural, mais vasta. Então nós decidimos ir a ambientes naturais, onde estas microalgas também existem, e recolher estas águas que têm naturalmente lá as bactérias e outros seres. E a microalga seria a isca e as bactérias que estavam na água do Tejo, neste caso, e também do Sado, foram quase como selecionados por esta microalga. E nós fomos analisando estes cultivos ao longo do tempo e vendo quais seriam os micro-organismos que ficavam associados às diferentes algas. E foi interessante porque, de facto, o microbioma formado nestes cultivos foi diferente quando nós utilizámos a água do Tejo em comparação com a água do Sado, por exemplo. E com isso nós já descobrimos que realmente a origem dessas bactérias, a origem das águas e essas condições naturais tem um impacto grande nesta formação do microbioma associado às microalgas. E chegaram a ver também algum tipo de micro-organismos mais perto da zona costeira do Atlântico ou foi focado no Sado e no Tejo? Recolhemos água numa zona mais estuarina e recolhemos águas mais longe da costa e mais perto do oceano. Então tivemos exatamente os dois pontos de colheita de amostras e também aí existiram diferenças entre a formação do microbioma, mas foram muito menos impactantes do que claramente o efeito Sado versus Tejo, do que Tejo estuário versus Tejo atlântico. E como é que as microalgas do estuário interagem com os micro-organismos à sua volta? Que impactos é que estas interações têm normalmente também na saúde da água e no próprio ecossistema local? Então, as microalgas existem nestes ambientes naturais, não é? Porque elas são as principais produtoras de oxigênio a nível mundial. Estas microalgas, que também são conhecidas como fitoplâncton, são dos principais produtores de oxigênio e realizadores da fotossíntese em ambientes marinhos, onde elas vão fazendo a fotossíntese, utilizando alguns nutrientes, a maior parte deles de origem natural vêm das rochas, né? São nutrientes inorgânicos, digamos assim, e conseguem utilizar esses nutrientes e a energia solar para se desenvolverem e crescerem. E por isso nós vemos a água do mar, nós olhamos para ela e vemos que tem aquele tom esverdeado, não é por acaso, é exatamente porque tem bastantes algas fotossintéticas com capacidade de produzir clorofila, um pigmento verde. Só que nestas interações e nesta forma como as microalgas vão vivendo à deriva no oceano, existem também bactérias que habitam estes habitats há muitos milhões de anos também e que vivem sobretudo dos nutrientes que vão sendo libertados por estas microalgas, ou seja, é uma sucessão de eventos. A microalga fotossintetiza, ao fotossintetizar vai largando também alguns compostos orgânicos para os meios aquáticos e estas bactérias vão vivendo à custa desses nutrientes que vão sendo libertados pela microalga. Então, de facto, a microalga vai controlando um pouquinho estas comunidades bacterianas e isso faz com que algumas bactérias se associem a estas microalgas porque dependem delas para sobreviver. No entanto, existe o efeito benéfico das bactérias, que é exatamente reciclar nutrientes e alguns deles são devolvidos à microalga que também precisa deles para crescer. Por exemplo, temos o exemplo da vitamina B12, que a maior parte das microalgas não consegue produzir, mas que algumas bactérias produzem. Então recebem alguns nutrientes da microalga, produzem a vitamina B12, que fica disponível para a microalga, e nesta relação meio simbiótica, elas vão crescendo as duas e vão se mantendo, e é isso que mantém também um bocadinho aquela cadeia trófica a nível do fitoplâncton, fotossíntese, na superfície do oceano. Existem também outras bactérias que têm uma capacidade de comer essas microalgas, ou seja, degradá-las, porque nem todas são tão amigáveis como aquelas que são simbióticas. E também existe um papel muito fundamental das bactérias que é nesta remineralização ou nesta transformação de compostos e também do carbono, porque estas microalgas produzem oxigênio, fixam carbono. A sua estrutura é maioritariamente composta por carbono, são matérias orgânicas, e estas bactérias fazem com que haja, por vezes, floculação destas microalgas que, estando à superfície, passam a ir para os sedimentos marinhos. E isso, como nós sabemos, depois, ao longo de milhões de anos de evolução, nós hoje temos as nossas rochas com diferentes estruturas e com diferentes composições, muitas delas devido exatamente a esse facto de ter havido uma sedimentação desta matéria orgânica que vai ficando acumulada. Por exemplo, o petróleo, não é? Que a mineração é feita em alto mar, o petróleo é exatamente matéria orgânica, carbono, que ficou acumulado e que está em bastante profundidade, e que por fenómenos biológicos e geológicos, físicos e químicos, é então transformada esta matéria orgânica naquele óleo crudo, digamos assim, né? E esse é um dos exemplos, por exemplo, da ação importante de como estas bactérias, estas interações, mantêm os ciclos nutrientes na Terra ao longo de milhões de anos de evolução. Aliás, pensa-se que até o facto de nós hoje respirarmos oxigênio tem a ver exatamente com o aparecimento destas microalgas que foram capazes de ir fotossintetizando e largar oxigênio para a atmosfera e transformaram completamente o nosso planeta. Porque as plantas só apareceram muitos milhões de anos depois destas microalgas fotossintéticas existirem. Então, elas são realmente um fator extremamente importante no desenvolvimento do nosso planeta e todos os ecossistemas que daí depois foram surgindo. e acho que é importante partilharmos com os nossos ouvintes que estamos aqui no teu laboratório no ITKB, na Nova, e seria interessante também descrever um pouco do que estamos a ver aqui, principalmente depois de termos feito uma viagem até ao Bugio contigo para fazer uma recolha, umas colheitas de água e percebermos o que é que poderíamos encontrar naquele local. Queres fazer-nos uma visita guiada aqui para a Rádio Bugio? Temos aqui, estamos no nosso laboratório de microalgas, onde nós temos a capacidade de fazer cultivos de forma controlada destas microalgas, adicionando nutrientes, dando-lhes luz, desta forma artificial com LEDs. Nós aqui no laboratório temos estas luzes LED que utilizamos como fonte luminosa, né, para as algas crescerem. E depois temos todos estes equipamentos que nos permitem, por exemplo, podemos regular a mistura do ar dentro destes fotobiorreatores que temos aqui, onde as algas vão sendo cultivadas, e temos toda depois a capacidade analítica. Por exemplo, temos aqui um citómetro de fluxo, onde nós fazemos contagens das populações de microalgas e sabemos os números de células por mililitro de cultivo, de amostra, e isso permite-nos ver, monitorizar o crescimento das microalgas, se elas estão a crescer bem, se não estão, o que é que está a acontecer, e permite-nos então fazer, desenhar ensaios onde podemos testar hipóteses, que é aquilo um bocadinho que nós fazemos aqui. E a nível do bugio, nós retirámos águas, coletámos as águas do bugio, adicionámos alguns nutrientes, nomeadamente nitrato e fosfato, ou seja, azoto e fósforo, que são dos principais nutrientes inorgânicos que as microalgas precisam para crescer. Adicionámos uma pequena concentração e fomos monitorizando como é que esta população de microalgas se modificou ao longo do tempo. Então, inicialmente, vimos o aparecimento, por exemplo, de diatomáceas, algas castanhas e outras microalgas castanhas, como os dinoflagelados, mas, entretanto, houve uma sucessão, apareceram outras microalgas verdes, provavelmente adaptaram-se melhor às condições aqui dos cultivos. Entretanto, essas já desapareceram e sobrepuseram-se outras. Então, de certa forma, nós podemos ver aqui e comprovar também aqui no laboratório que realmente, se esta é uma amostra do ecossistema do bugio, se nós só simplesmente por adicionarmos nutriente temos esta multiplicidade de micro-organismos a aparecerem e a desaparecerem, isso também nos diz algo sobre aquilo que poderá acontecer no oceano se nós fizermos isso deliberadamente através da ação humana, e isso cada vez mais tem acontecido por causa exatamente da agricultura. A maior parte dos fertilizantes que vão nas águas vão eventualmente dar ao estuário e ao mar, ao ambiente marinho, e isso pode ter uma influência gigante nestas comunidades e em como elas se vão mantendo. E isso pode ser até problemático, porque nem todas as microalgas são boas, digamos assim, porque há microalgas que são interessantes, não são tóxicas, produzem compostos bioativos com aplicação até mesmo para a saúde humana, por exemplo, fucoxantina, ômega 3, ômega 6, compostos ácidos gordos poliinsaturados que têm uma função bastante importante, mas também existem outras algas que produzem toxinas. E estes são chamados blooms de microalgas que existem por aí pelo mundo, sobretudo em regiões mais desenvolvidas e onde a agricultura é bastante intensiva, que leva a que estas microalgas se desenvolvam tanto, cresçam tanto e comecem a produzir toxinas que acabam, por exemplo, por matar os peixes, reduzir os níveis de oxigênio no mar, porque depois as bactérias também vão crescer bastante e vão consumir esses nutrientes e esse oxigênio, e acabam por criar até as chamadas dead zones, zonas mortas, onde a biodiversidade tende a diminuir bastante, exatamente porque existe esta influência dos nutrientes e de compostos que são libertados para o mar por ação humana. Também com estes ensaios nós conseguimos isolar algumas microalgas que poderão ter algum potencial biotecnológico, e esse também é uma das coisas muito pouco explorada, é a diversidade destes micro-organismos que existem naturalmente nos mares e nos rios e o que é que eles podem produzir. porque, por exemplo, no nosso estudo do microbioma destas algas, nós isolámos bactérias, sequenciámos os genomas destas bactérias e mais de 90% das bactérias não tinham uma espécie definida, eram coisas novas. Pois, era aí que também gostávamos de entrar nesse campo realmente do que é que foi descoberto, o que é que nos podem dizer mais sobre essas espécies novas que encontraram nas águas do Brasil. Nós isolámos algumas diatomáceas, nós isolámos algumas bactérias, agora vamos proceder à identificação molecular, porque como são seres microscópicos é muito difícil saber a sua espécie só visualmente, não é? Não temos muitas informações. Temos que utilizar marcadores moleculares para fazer isso e depois comparar com a base de dados existente mundial, que essas bases de dados são bastante importantes para nós conseguirmos até identificar e comparar, né, os nossos micro-organismos. Mas aquilo que os resultados do projeto nos indicaram é que realmente quase tudo aquilo que nós isolámos do Tejo são espécies novas, não existe muita informação sobre a sua função. As microalgas também, mesmo aquelas que são industrialmente conhecidas, a maior parte do seu genoma, apesar de já estar sequenciado totalmente, não se sabe a sua função, dos genes, as proteínas. Existe, o conhecimento nesta área é muito inferior, por exemplo, ao conhecimento que já existe na área da saúde, porque existe muito mais investimento. Mas a parte marinha tem todo este potencial para a descoberta novas espécies, novos produtos, novos mecanismos de interação, e tudo praticamente é uma novidade. Cada vez que nós fazemos uma análise aqui, estamos sempre a descobrir coisas novas. Isso acontece pela localização onde foi feita a colheita? Acontece sempre que vocês fazem uma colheita em qualquer sítio? Porque nós sabemos que o Brasil tem esta confluência entre a água doce e a água salgada. Há ali a possibilidade de ter mais potencial ainda biotecnológico de novas espécies do que numa zona mais doce, vá, do Rio Tejo? A nível microscópico, quase tudo o que é marinho é novo, eventualmente, mesmo no estuário, todas as análises que nós fazemos, as descobertas são mesmo brutais, porque não existe, a base de dados é muito pequena, porque nunca houve realmente um foco neste tipo de micro-organismos, né? no estudo do mar. Houve sempre mais foco em outras questões ligadas mais à saúde humana, de micro-organismos que são patogénicos, bactérias que causam doenças. Esse sempre foi o foco desde a invenção da microbiologia, que não é assim, não foi assim há tanto tempo, né? Digamos. A microbiologia surgiu há coisa de um século atrás, né? Em termos muito arcaicos, né? com o desenvolvimento e com o estudo da criação dos microscópios, desculpem, e depois eventualmente algumas vacinas e antibióticos, mas tudo começou aí. Depois tudo o resto deste mundo microscópico eventualmente permanece mesmo inexplorado. Tenho aqui uma curiosidade, como é que vocês percebem que é diferente? Pela forma, pela sequenciação genética? Hoje em dia é tudo muito em base na sequenciação genética e nas bases de dados, porque realmente é informação digital, não é? Conseguimos descodificar, digamos assim, os genes, porque nós já sabemos, já existe esse conhecimento, e com base em homologias nós conseguimos prever, por exemplo, a função de uma proteína, de uma enzima, de um conjunto de genes. Então, com base nesse genoma todo, esse conjunto de genes, nós conseguimos, por comparação, perceber, por exemplo, onde é que esta alga se insere, qual é o grupo a que ela pertence taxonomicamente, porque já existe uma diatomácea completamente sequenciada. Se a nossa é uma diatomácea, nós podemos comparar. Então, até mesmo no desenvolvimento dessas bases de dados, isto é importante, porque nos permite catalogar, fazer um catálogo de todas as espécies que podem existir, e isso permite-nos depois uma identificação mais rápida. Percebemos aqui que existem vantagens para os humanos. E que considerações éticas é que a biotecnologia pode ter para com os não-humanos? Na verdade, só retirá-las do seu habitat já é uma coisa, e obrigá-las a produzir estes compostos, né, já é uma coisa que não é natural, né, que já é a mão humana. E até um dos problemas que vão surgindo até nos cultivos das microalgas é exatamente esse, é nós tentarmos retirar um organismo do seu habitat e torná-lo produtivo para produzir bastante. E, por exemplo, uma coisa que acontece muito a nível industrial nas microalgas são contaminações ou são, eventualmente, alguns problemas com os cultivos, exatamente porque nós damos muito nutriente, esperamos que a alga cresça bastante, que produza bastante, mas, eventualmente, depois, este desconhecimento sobre as interações e sobre os impactos leva a que a alga nem sequer consiga crescer e acaba por ser prejudicial, porque isso é um fator, não é? Maximizar todo o potencial da natureza. Mas eu acho que, em termos da nossa relação mesmo com a natureza, se nós utilizássemos as microalgas, eu acho que os benefícios seriam sempre muito superiores àquilo que, em comparação com aquilo que nós fazemos hoje em dia, em termos de utilização de combustíveis fósseis ou mesmo outros processos. E nesse sentido, imaginando a Estação Marinha do Bugio, que tipo de trabalho é que te imaginas a fazer diretamente a partir da estação, tanto na parte laboratorial como de monitorização, utilizando a infraestrutura da estação especulativa, neste caso ainda, mas como é que imaginavas o teu trabalho e a tua investigação a ser feita a partir da estação? Eu acho que a estação seria bastante relevante porque, por exemplo, hoje em dia, quando nós queremos recolher águas, temos que ir de barco, temos que levar os nossos jerrycans para fazer colheitas, temos que trazer para o laboratório, existe toda uma dinâmica que depois também possibilita de fazermos, por exemplo, recolhas mais regulares, porque não temos acesso a um barco todos os dias, não temos acesso a alguns equipamentos todos os dias. Se houvesse uma estação no Bugio onde nós pudéssemos fazer colheitas diariamente, isso permitiria-nos também fazer análises quase diárias à qualidade da água, ou o que é que está a acontecer no ecossistema. Se no futuro vier a existir, será bastante importante, por exemplo, para este nível de monitorização, mas também toda a parte biotecnológica, porque com a monitorização vamos ter esse conhecimento de que espécies estão, que existem lá no Bugio, qual é a sua capacidade de se desenvolver, podemos fazer análises das águas, dos conteúdos nutrientes, e com isso também já temos bastante informação sobre, por exemplo, qual é a espécie que poderia ser utilizada e que tem um crescimento interessante que podíamos transpor para um nível industrial. E pensando até um pouco mais à frente, no futuro, tendo em conta toda a riqueza destas comunidades de microalgas, se calhar até pensarmos uma pergunta mais desafiante, até pensar um pouco mais da própria perspectiva das microalgas, como é que estes micro-organismos poderiam, de alguma forma, take over, não é? Ter um impacto na própria forma como se relacionam com esta estrutura da estação submersa? Eu acho que nós temos que primeiro ter o conhecimento. Eu acho que com isso permitiria-nos prever muitos desses cenários. E hoje em dia, até com a inteligência artificial, por exemplo, e com a geração de dados nós conseguimos fazer muito, muito melhores previsões e conseguimos perceber muito melhor qual será o futuro comportamento. Então, se nós tivéssemos dados, eu acho que realmente um dos fatores limitantes hoje em dia, até nestes modelos de AI mais comuns, é a obtenção de dados fiáveis que estão tratados e que depois nos permitem ir um bocadinho mais além. Então, talvez com esse conhecimento prévio de como as comunidades se formam, quais os impactos, nós facilmente, talvez em alguns anos, tínhamos uma imagem bastante forte sobre todo esse impacto no ecossistema. E com isso podemos monitorizar, não é? Se aumentou 1 ou 2 graus e isto está a acontecer, então imaginemos que isto aumentaria 5 graus ou X graus, a temperatura da água do mar, por exemplo, ou o pH aumentar ou diminuir, o que é que isto poderia levar? E isso também nos permite a tomada de decisões, por exemplo, até mesmo em relação ao Bugio, não é? Que tem uma estrutura e que está está ali disponível, digamos assim, para todos esses efeitos ambientais. Como é que achas que elas iam intervir ou colaborar ou fixar-se mesmo, conhecendo o comportamento destas comunidades, como é que achas que poderiam interagir com a própria estação? Por exemplo, não tanto talvez as microalgas, porque as microalgas são seres mais planctónicos, fito é planta, plâncton é à deriva, as microalgas andam mais nesse sentido, ao sabor das ondas, digamos, mas, por exemplo, as macroalgas, que são as nossas algas marinhas que nós vemos nas praias e que hoje em dia também são um problema exatamente pela mesma questão dos nutrientes, cada vez há mais macroalgas a aparecer nas praias e as pessoas, isso afeta a qualidade da água e até mesmo a percepção das pessoas sobre a praia, não é? Mas essas algas, muitas delas têm a capacidade de se aderir e formar estruturas que também têm uma função, por exemplo, importante nas ondas. Podem proteger estas rochas da ação das ondas, a ação física, não é? Destrutiva. Se tivermos um banco de macroalgas que também absorve muito desse impacto, pode ser importante. E isso é um dos papéis também até da vegetação das dunas também, essa proteção e consistência, por exemplo, das dunas e o efeito do vento. Então, eu acho que esse conhecimento, talvez mais, neste caso, de coisas mais macro, também poderia ajudar nessa preservação até do próprio farol do Bugio. Essa ideia das macroalgas a proteger as rochas é uma visão interessante. Né? Eu tenho aqui mais uma pergunta. Tu há pouco referiste que estamos num laboratório, no teu laboratório de biotecnologia, aqui no ITQB, e realmente dá para ouvir, dá para escutar. E nós tivemos aqui que desligar alguns equipamentos até para que os nossos ouvintes não ouçam tanto ruído. Há alguma espécie de experiências relativamente ao impacto do som para com as microalgas? Esse campo até é bastante interessante porque é algo que nós vemos e sabemos que é uma grande possibilidade de existir um impacto de ações físicas, neste caso as ondas sonoras, sobre as microalgas, mas nós aqui especificamente não estudamos isso, mas claramente que existe ou existirá ou poderá existir um grande impacto, porque as algas, elas sentem, por exemplo, a energia luminosa, têm receptores para essa energia luminosa. O ambiente marinho também tem as suas particularidades a nível de som, não é? Uhum. Não sabemos se não existirá algum cue, digamos assim, não é? Alguma pista sonora que faça com que exista alguma indução, por exemplo, da produção de algum composto ou da transformação de uma... Porque até as microalgas têm diferentes formas, uhum. morfotipos, por exemplo. Há umas que às vezes mudam de forma para ficarem mais aderidas a algum substrato. Então, nós não sabemos se o som poderá ser um desses indutores. Sim. Porque mesmo a energia das ondas, né, toda, até o próprio borbulhar, né, desta mistura, uhum. poderá ter um impacto. Nas plantas isso já tem sido cada vez mais demonstrado, que o som tem um impacto e até que as próprias plantas emitem sons, e nas microalgas quase será certo que também poderão ter Sim. algum mecanismo desses a trabalhar. Sim. Talvez... Nesta escala microscópica seja muito difícil de o provar, não é? de conseguir medir, mas eventualmente... Seria um trabalho interessante para poder verificar também se estas ondas, som e vibrações, nós temos aqui ao nosso lado, eu não sei como é que se chama, é um... Sim, um agitador. Um agitador que faz com que as microalgas não fiquem presas às paredes dos frascos, imagino. E permite a mistura, não é? Tentar simular um pouquinho aquilo que acontece no mar, não é? Porque o mar está sempre em constante... Não é? Ou seja, há aqui uma mistura também de ondas vibracionais físicas e também sonoras, e eventualmente seria interessante perceber como é que a própria infraestrutura do laboratório influencia o crescimento ou prejudica o crescimento. Aquilo que existe mais a nível de estudos é mais o impacto, lá está, da energia luminosa e da energia química, porque os micro-organismos, estes são os principais, as principais fontes, né, de sinais que eles conseguem transmitir ou receber. Porque têm receptores, por exemplo, para a luz, né? A fotossíntese acontece exatamente com essa capacidade de absorver e transformar essa energia luminosa em energia química, mas também, por exemplo, as bactérias têm algumas proteínas que lhes permitem saber, olha, agora estamos com uma intensidade luminosa forte. E isso pode ser também uma das, como é que eu ia dizer, dos... Os sensores também. Exato, aquilo que leva a que elas vão atrás, por exemplo, da luz, porque sabem que quando há luz há algas. Por exemplo, a energia química, os nutrientes vão sendo libertados para a água, as bactérias têm sensores que conseguem sentir que existe lá aquele composto químico, e isso faz com que elas próprias depois modifiquem o seu metabolismo, por exemplo, para nadar, porque as bactérias têm uma estrutura que é o flagelo, que lhes permite uma movimentação super rápida. Já foi demonstrado que o flagelo, a movimentação, o motor, a capacidade de gerar energia para que a bactéria se movimente é muito superior a qualquer motor existente criado pelo homem, em termos de força, velocidade, tudo. E faz com que as bactérias consigam nadar em direção a alguma coisa. Então elas sentem um gradiente químico e vão atrás desse gradiente químico e nadam em direção a ele, porque sabem que é lá que está o alimento. Sim, né? Sim. Portanto, talvez estes sejam os principais, mas não podemos descartar, teríamos que testar se o som também será, ou a vibração, será algum deste tipo de sinais que possam levar a que haja, lá está, estas movimentações, estas mudanças de estado, passarem a estar menos plantónicas para estarem mais aderidas, ou flocularem. Sim, existe... consegui perceber como é que as microalgas se sentem, basicamente, não é? Muito obrigado, Francisco. Tivemos connosco hoje o Francisco Nascimento, investigador com experiência internacional em ecologia microbiana, em biotecnologia e interações entre microalgas, plantas e bactérias, do ITQB e IBET, em Oeiras. O teu trabalho, Francisco, recorda-nos por trás de cada gota d'água a um mundo microscópico. E nós podemos comprovar isso com as colheitas no Bugio e agora aqui também no teu laboratório. Muito obrigado. Obrigado. Esta foi uma transmissão da Rádio Estação do Bugio. Da Rádio Estação do Bugio.